também eu fui apartado. Oh, meu bem, de um amor que queria tanto. Olha a sua na caneca, olha na caneca sua. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Olha a sua na caneca, olha na caneca sua. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Oh, uva que tem grainho. Oh, meu bem, é fruto de bom sabor. Oh, meu bem, são como os beijos que levam. Oh, meu bem, da boca do meu amor. Olha a sua na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Olha a zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Terrão, bombos e foguetes. Oi, oi, lá na quinta. Mata-se o porco em dezembro. Oi, oi, prova-se o vinho em janeiro. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Viva a festa da diabo. Oi, oi, vivam todos quantos estão. Oi, oi, e viva o nosso adegueiro. Oi, oi, com a caneca na mão. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda noite catrapumba. Pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, catrapumba, pumba, pumba, pumba. Ora zumba.